Madragoas da Amália, com António Vieira. Muito boa noite. Sejam então bem-vindos a mais uma edição das Madragoas da Amália. Cá estamos para falar sobre mais um livro e hoje o assunto é futebol, o que muito me agrada porque eu já queria fazer aqui uma emissão dedicada a futebol há muito tempo, mas havia um problema. É que é difícil falar de futebol e cada vez mais difícil, e é a pergunta que eu vou fazer já assim de imediato ao meu convidado, ainda nem o apresentei, já estou a fazer uma pergunta. Mas é cada vez mais difícil falar de futebol sem falarmos sobre os casos do dia, sem falarmos sobre os casos de corrupção, ou aquele penaltizinho manhoso, ou aquele fora de jogo, ou outras coisas até bem mais distantes do que é de facto o jogo. E eu queria falar de futebol, mas não com alguém que, ou a partir de um motivo que não me levasse a falar sobre essas coisas. E por isso surgiu aqui a oportunidade ideal para conversar com o Rui Miguel Tovar. Aliás, eu sempre pensei em ti como pessoa que hoje em dia, quando se fala de comentadores de futebol, jornalistas que de alguma maneira ligados ao futebol, eu sempre pensei em ti que provavelmente a pessoa que melhor encarna esse espírito de falar do jogo e de encontrar uma certa poesia que também existe no jogo. Sim. Mas certamente não é fácil, cada vez é mais difícil, calculo eu. Rui Miguel Tovar é então convidado esta noite das Madragoas, depois desta introdução longuíssima. Ele veio apresentar-me o livro Fome de Golo, Os Grandes Goleadores do Futebol Português, da Clube do Autor. Mas, Rui, eu costumo fazer esta pergunta a todos os convidados, não é bem uma pergunta, é uma espécie de desafio. Eu gostava que, antes de começarmos a falar sobre o livro, gostava que te apresentasses, ainda para mais é a primeira vez que estás na Rádio Amália e por isso eu acho que faz todo o sentido. Ora, então, muito boa noite, obrigado por essa introdução. Portanto, sou o Rui Miguel Tovar, não é? Filho da Maria João Lourenço, agora tradutora de Murakami, Haruki Murakami, o eterno candidato a Nobel da Literatura. É, e também filho de Rui Tovar, jornalista da RTP, nascido e criado em Lisboa, e jornalista desde 95, quando tinha 18 anos, primeiro no Record, depois no Observador, a partir de 2009, e desde 2015 em casa. Freelancer. Portanto, tiraste-me de casa hoje. Mas tudo bem, não há problema. Estou contente com isso. Custa-te muito, eu moro aqui perto, eu moro na Estefânia, não há problema. Custa-te muito sair de casa? Há dias que sim. Assim, se for sair de casa para um almoço com amigos ou para viajar, eu saio de casa. És o primeiro, és a primeira a sair de casa. Agora, para sair de casa só por sair de casa, já não. Muitas pessoas conhecem, além de conhecem-te a ti, obviamente, conhecem muito o trabalho do teu pai, que foi de facto uma figura no comentário de futebol. Mas conhecem também da televisão, não é? Sim, foi um fenómeno desde 2014. Portanto, houve uma transferência de poderes, digamos assim. E a partir de 2014, de outubro, cada vez que eu saía à rua, e na altura eram muitas, porque eu ainda trabalhava no I, muitas vezes as pessoas... muitas vezes não. A esmagadora maioria das pessoas interpelava-me através do meu pai. E o que é curioso, tenho um programa na RTP, que é a grandiosa enciclopédia do Ludopédio, passa na RTP Memória aos Domingos. Sim. E aquilo é gravado nos estúdios da RTP. E eu vou lá sempre almoçar. É sempre à sexta-feira, o ponto de encontro é a uma, vamos almoçar, para falar um bocadinho sobre o programa. Provavelmente só vais fazer o programa porque vais almoçar antes. Eu acho que senão... senão e é porque há menos dieta, senão não ia. E sempre que vou à RTP, as pessoas param. Eu às vezes, portanto, é o pivô Carlos Manuel Albuquerque e o outro interveniente do programa é o João Nuno Coelho. Eles às vezes vão à frente e eu apareço um minuto ou dois depois, porque entretanto houve algum amigo do meu pai que me agarrou, ou uma amiga, e eu, na rua é a mesma coisa, e eu continuo a dizer, as pessoas querem falar com o meu pai. E então é aquela coisa de, como é que estás, como é que não estás? Porque eu, de facto, na RTP, passei lá a vida, desde os estúdios do Lumiar até ao 5 de Outubro, e agora ali, ia sempre com o meu pai, primeiro de mão dada, depois já sem mão dada, mais adulto, mais irreverente, mas as pessoas querem falar com o meu pai, e isso nota-se. Na RTP tem graça, mas na rua tem muito mais piada, porque a maior parte das pessoas não conhece o meu pai, ou quanto muito um taxista que uma vez levou o meu pai, ou um empregado de café que serviu o meu pai. Então, há esse reconhecimento através de mim, Há esta passagem de testemunho bastante interessante. E a questão aqui é que não é apenas a questão de teres o mesmo apelido, obviamente, não é? O mesmo nome, Rui Miguel Tovar, Rui Tovar. É uma questão física também, porque as semelhanças físicas, quer dizer, é aquela velha expressão, a fotocópia, não é? É a fotocópia. Não há como, sim, aí não há como me enganar. Não há como enganar. Não há mesmo. E o que as pessoas sublinham mais é a voz. Porque muitas vezes elas estão de costas para a televisão e quando me ouvem, ainda há amigos do meu pai que pensam, olha, é o Rui que está na televisão, mas não, é o Rui Miguel. E essa questão às vezes dava para enganar a minha avó paterna, também do meu pai, ao telefone. Às vezes brincávamos com a minha avó, eu fazia a minha voz, mas a minha avó, na lourinhã, pensava que era o meu pai. Então havia estes truques engraçados. Vamos voltar então à minha introdução longuíssima, claro. Até porque eu não investi tanto tempo nela para que ela fique esquecida no início do programa. Mas não sei se tu concordas comigo ou não. É cada vez mais difícil falar de futebol, ponto. É verdade, sim. Infelizmente é. Eu tenho uma história que o meu pai me contou muito tarde, ou seja, já eu tinha mais de 30 anos, seguramente, que foi um dia em que o Sporting ganhou o Benfica, 1-0, o gol foi de penalti, o jogo deve ter sido domingo à tarde, como era de lei, e ainda bem que assim o era, e o meu pai chegou a casa à noite, depois de um dia na RTP, e quando chegou a casa, fizemos uma grande festa, não? O Sporting ganhou o Benfica. Estávamos todos entretidos e no meio dessa festa eu perguntei ao meu pai se o penalti tinha sido mesmo penalti. Porque eu não admito que o Sporting, não é não admitir, pronto, mas não gosto que o Sporting ganhe de forma... Às vezes acontece, pronto, um golo em que a bola saiu ou a bola não entrou, pronto, isso acontece. Mas naquele momento eu tinha para aí 6 anos ou 7, se não me engano foi 1-0 golo de Jordão de penalti. E eu perguntei ao meu pai no meio daquele dos festejos e dos abraços, mas o penalti... Foi penalti. E essa história, como disse, o meu pai só me contou isso. E era penalti mesmo? Foi, não sabes? Não me lembro da resposta. Não me lembro da resposta do meu pai. Não sei se alguma vez cheguei a ver esse golo e esse lance do penalti. Mas é, ainda hoje eu sou assim porque preocupo-me com a idoneidade, né, das pessoas, do jogo. E gosto que tudo seja limpo. Obviamente que às vezes não é porque sim, porque às vezes acontecem, né? Em incidentes, mas desagrada-me falar deles. Também não sou resultadista ao ponto de só falar que o gol foi assim. Gosto de explorar do sentimento do futebol. E o sentimento do futebol não cabe em as polémicas, ou quanto muito, não cabem sempre, né? E o que está, de facto, a extremar e a cansar as pessoas é o ambiente extra-futebol e extra-jogo e o que foi, o que não foi e o que poderia ser. Isso é muito complicado de gerir porque há mais programas a falar sobre isso do que sobre o futebol puro e duro, como tu dizes. A questão é, será que está mesmo a cansar? Boa pergunta. Sim. Eu também me questiono. Todas as épocas, no início de cada época, eu penso, olha, a grelha das televisões vai mudar e se calhar vai haver aqui um clique, mas não, todos os anos é a mesma coisa e por isso é muito, é ingrato ver ouvir comentários sistemáticos sobre aquilo que não foi o jogo de futebol. Rui Miguel Tovar, convidado esta noite das Madragoas, traz-nos este Fome de Golo, os grandes goleadores do futebol português. Como é que surgiu a ideia para este livro, Rui? Olha, a ideia foi lançada pelo editor do Clube do Autor, o António Lobato Faria, a quem eu chamo ALF, porque tem as iniciais, né? António Lobato Faria, é mais simples. E ele lançou-me o desafio em agosto. No início não era 20, nem 10, nem 30, pronto, era do tema tinha que ser este. E depois fomos aprofundando e chegámos à conclusão que 20 era um bom número, redondo, e que dava matéria para partir pedra imensa. E, de facto, em três meses aconteceu essa boa literatura, essa boa história de 20 figuras do nosso contentamento. E certamente que já tinha escrito sobre algumas delas. Sim, não é? Sim. E mais, aproveitaste material de... Claro. Sim, Tem que ser, temos que nos reciclar de vez em quando. E mais do que escrever, falar com algumas delas, que também é importante porque também podemos, numa entrevista cara a cara, podemos conhecer não o jogador, mas sim a pessoa. E de facto, entrevistei a filha de Matateu, por exemplo, entrevistei o Nené, entrevistei o Eusébio, entrevistei o Jorge Mendonça, e ao estar com essas pessoas também consigo transmitir um outro estado de espírito relacionado com o goleador Nené, por exemplo, ou com o pontapé-canhão do Eusébio. É importante também descobrir a pessoa e não só o jogador através da burocracia, dos números e da estatística. Portanto, também é mais o lado pessoal e sentimental que eu procuro nesses textos para também dar uma dimensão de humana àquilo que são esses 20 intervenientes e também o próprio futebol, porque se nós formos ver bem, a maior parte dos esportistas, desses 20 esportistas, a esmagadora maioria, nasceu pobre, muito pobre mesmo, e até chegar aos 18 anos, a vida foi muito madrasta, foi muito má, foi carregada de desilusões, e é também uma prova de superação, e é isso que eu também quero transmitir às pessoas, porque o futebol, para além de ser um dos esportes mais democráticos do mundo, é como ir à praia, não é? Não é preciso comprar nada, a gente até pode jogar descalço e de calções. Para além de ser esse tipo de esporte, permite-nos sempre, quem for realmente dotado, permite sempre ultrapassar qualquer barreira. Isso é o Eusébio, é o Peruteu, e até é, nos tempos que correm, o Pauleta. O Pauleta é um rapaz, agora homem, claro, mas nasceu nos Açores, numa altura em que Açores não era o que é hoje. Era mais fácil irmos ao continente americano do que ir aos Açores, não é? Açores estava ali no meio. E agora não, agora é um ponto de passagem, agora é um ponto de turista. Ele que, como toda a gente sabe, Pauleta aprendeu a jogar futebol a correr atrás do queijo, não é? Como ficou imortalizado através uma das figuras foi essa, sim. Desse anúncio de televisão. Rui Miguel Tavares, convidado esta noite das Madragoas, falamos sobre este Fome de Golo, é uma edição da Clube do Autor e fala dos grandes goleadores do futebol português, mas temos de temperar também aqui esta conversa com fados, e é isso que vamos fazer. Vamos começar por ouvir Cuca Roseta e este Lisboa de agora. Não é de agora, Lisboa está na hora. Lá fora agora é o destino principal. Lisboa acorda, Lisboa está na hora. Lisboa agora está no top original. Agora na proa desta má hora, se por certo anda triste, não chora, mas resiste. Tem sempre esperança, Sebastiana, lembrança, mas canta e dança. No Santo António ninguém se cansa, e no Santo António ninguém se cansa. Dos quiosques aos petiscos há sempre mais motivos, e o príncipe mais real anda mega original. Pôr no prego é paixaria, os mercados são mania, do Rico da Ribeira. São a moda, são cool, são a maneira. São a moda, são cool, são a maneira. Não é de agora, Lisboa está na hora. Lá fora agora é o destino principal. Lisboa acorda, Lisboa está na hora. Lisboa agora está no top original. Só está viva e o fado na capital. Não é alternativa para quem anda a bater mal. O fado é mais comum, anda para aí o zunzum, do mais novo ao especial. Todos acham o nosso fado brutal. Todos acham o nosso fado brutal. Acorda esta Lisboa que já não anda à toa. Em Lisboa de agora até o povo decora uma rua cor-de-rosa que à noite é famosa. E o passo baralhado consegue ver melhor o rei do outro lado. Consegue ver melhor o rei do outro lado. Lisboa está na hora. Lá fora agora é o destino principal. Lisboa acorda, Lisboa está na hora. Lisboa agora está no top original. Não é de agora, Lisboa está na hora. Lá fora agora é o destino principal. Lisboa acorda, Lisboa está na hora. Lisboa agora está no top original. Lisboa acorda, Lisboa está na hora. Lisboa agora está no top original. Lisboa acorda, Lisboa. uma topa original. Como era linda com seu ar namoradeiro, até lhe chamavam menina das tranças pretas. Pelo chiado caminhava o dia inteiro, apregoando raminhos de violetas. Pelo chiado caminhava o dia inteiro, apregoando raminhos de violetas. E as raparigas da alta roda que passavam ficavam tristes a pensar no seu cabelo. Quando ela olhava com vergonha disfarçava, e pouco a pouco todas deixaram crescê-lo. Quando ela olhava com vergonha disfarçava, e pouco a pouco todas deixaram crescê-lo. Passaram dias e as meninas do chiado usavam tranças enfeitadas com violetas. Todas gostavam do seu novo penteado, e assim nasceu a moda das tranças pretas. Todas gostavam do seu novo penteado, e assim nasceu a moda das tranças pretas. Da bilateira já ninguém hoje tem esperanças, deixou saudades, foi-se embora e à tarde. Está o chiado carregado de mil tranças, mas tranças pretas ninguém tem como ela tinha. Está o chiado carregado mil tranças, mas tranças pretas ninguém tem como ela tinha. E depois de Cuca Roseta, juntamos aqui duas gerações diferentes do fado. Aliás, à semelhança do que acontece neste livro, em que são várias as gerações de goleadores do futebol português, mas ouvimos aqui Cuca Roseta, não é? E ouvimos também Vicente da Câmara com este clássico, A Moda das Tranças Pretas, que o Rui ouvia, o teu pai cantarolava este tema, não era? Era, ouvia frequentemente, sobretudo gostava de o ouvir quando eu estava na sala e ele no escritório, e ainda ia uma distância considerável, e quando começava a ouvir, é um som que ainda hoje guardo muito e que às vezes transporta-me para para a cabeça no ar, não é? A minha, às vezes até parece que o tempo para quando me lembro desse momento e fico a lembrar-me das várias situações, dias de sol, dias de chuvas, dias de futebol ou dias sem futebol, desses pequenos prazeres da vida, que era ouvi-lo cantar assim muito ao longe, mas ouvi-o. E às vezes ouvia-o aproximar-se e o tom de voz continuava no mesmo, mas cada vez mais próximo. Pronto, aí vem ele. E são memórias fantásticas. Dá muitas. Esta é a musical mais marcante. E é de facto também um clássico do fado e da música portuguesa, esta Moda das Tranças Pretas. Converso com o Rui Miguel Tovar, a propósito deste Fome do Golo. Fala dos goleadores portugueses. Rui, qual é que foi o critério? O critério foi exclusivamente numérico, ou seja, de perceber quais aqueles que marcaram mais golos, de facto. Houve outros critérios para escolher estes 20 goleadores sobre os quais falaste? Houve dois critérios. Esse que falas, de facto, da estatística, tinha que ser. Aliás, então, não faria sentido. De outra maneira, tendo em conta que estamos a falar de goleadores. Sim, é verdade. Embora haja aqui um caso ou outro em que essa questão... Pegamos já por aí. Bora, à vontade. Aqui, por exemplo, o nome de Nuno Gomes... Uhum. Eu acho que ninguém duvida das capacidades futebolísticas do Nuno Gomes, mas muitas vezes foi criticado ao longo da carreira. Sim. Por ter falta de golo. É, eu percebo isso, mas... No entanto, aparece aqui como goleador. E os números também... Tem que ser, não, isso é... Não. Eu vivi essa fase, como é lógico, não é? Todos nós convivemos com o Nuno Gomes, tanto no Boa Vista como naquela fase mais intensa que foi a do Benfica, tal fase ingrata do 100 golos, que é mentira. Porque, aliás, entre benfiquistas, principalmente, eu acho que é uma coisa que pode ser falada entre adeptos de todos os clubes, mas havia a questão de que quem estragou o Nuno Gomes foi a Fiorentina. Ele, depois da Fiorentina, nunca mais foi o mesmo Nuno Gomes. Não, mas também ouviste isso, certamente. Claro, claro, claro que sim. Mas isso é tão descabido que faz-nos pensar naqueles críticos ao Cardoso, por exemplo, que é outro jogador que se o Livre fosse os 30 melhores goleadores, provavelmente estaria lá. Também era um jogador mal amado na Luz, porque falhava muitos penaltis, é verdade, mas resolvia imensos jogos. E o Nuno Gomes também resolvia imensos jogos. E o ponto de partida para o Livre foi estatístico, e foi o tal Alf que me passou a ideia de fazer top 10 para tudo. Campeonato Nacional, Taça de Portugal, competições europeias, seleção. O Nuno Gomes está no top 5 na seleção, em matéria de golos, e está no top 5 das competições europeias. Portanto, é obrigatório estar lá no Nuno Gomes, porque é um elemento fixo, não no top 10, mas no top 5. Isso tem que ser valorizado. Agora que tenha falhado um golo ou uma outra coisa, ou aquela coisa de jogar bem fora da área, ou jogar bem de costas para a baliza, são virtudes. Sim. Portanto, imagine-se, ele fazia isso e marcava golos, muitos pelos vistos. Portanto, para mim, até foi um nome estatístico, foi um nome que me faltou à vista, não tive dúvidas. Agora, desses 20, houve dois mais sentimentais do que estatísticos. Ok, vamos a isso. Então, quais deles? Um é o Jorge Mendonça. Uhum. Nascido em 1938. 38, em setembro, exatamente. E o outro é o Iachini. O Iachini, que é dos anos 60, não é? Nasceu em 60. De que forma é que o Jorge Mendonça e o Iachini mexeram com o teu coração, Rui? Opa, o Iachini, muito porque vi-o jogar, mesmo, ao vivo. E isso transmite-nos uma certa emoção que os outros todos, desde o Pinga até o José Água, do Peiroteu, quer dizer, não vi. Só li muito sobre ele e também através do meu pai, sei medir o valor de cada um deles e que foram todos extremamente importantes. O Jorge Mendonça é um caso formidável e infelizmente esquecido em Portugal, e eu sempre quis uma oportunidade de escrever sobre ele, muito, e felizmente este livro teve esta particularidade do Alf ter aceitado o meu repto de pôr o Jorge Mendonça. Não, ele perguntou porquê, eu dei as razões, para mim portuguesa a jogar mesmo a sério lá fora, no estrangeiro, no Atlético de Madrid, onde foi campeão espanhol, onde ganhou uma Taça das Taças, onde o primeiro português a marcar numa final europeia, o primeiro português numa equipa estrangeira, wow. Convenhamos. E isto tudo é com apenas uma época de primeira divisão portuguesa, no Braga. Ele antes foi formado no Sporting, onde foi campeão de Júniors, e a grande figura desse campeonato Nacional de Júniors. E se nós pegarmos nos jornais dessa época, o Jorge Mendonça era o rei. Só que quando subiu a sénior, não tinha lugar na equipa. Pronto. O Sporting era muito bom, tinha muitos jogadores bons. E ele então foi para o Braga e depois Deportivo, Atlético de Madrid, Barcelona. Incrível. E Mallorca. E é uma figura esquecida. Muito, totalmente. Então, injustamente até esquecida. Porque ficou a trabalhar em Madrid, na Embaixada de Angola, de onde ela é natural. E então vi aqui uma oportunidade, tenho que escrever sobre o Jorge Mendonça e contar os feitos dele, porque o futebol espanhol nos anos 60 foi muito rico, e um português brilhar no futebol espanhol nos anos 60, pouca gente sabe, ou pouca gente dá valor, porque nós crescemos com os Figos e com os Bahias e com os Coutos lá no Barcelona, mas antes houve um português, Jorge Mendonça, no Barcelona. E antes disso, antes do Futre no Atlético de Madrid, Jorge Mendonça no Atlético de Madrid, que ainda hoje é considerado uma das maiores figuras estrangeiras do clube, no Atlético de Madrid, onde ele teve 10 anos. Dá o ponto de ter sido considerado, no final do século XX, o segundo melhor estrangeiro, sempre. Portanto, isso tem que ser valorizado. Olha, eu confesso a minha total ignorância. eu também não sabia quem ele era, até um dia ter ido a Madrid e ter parado numa loja onde estava à venda a revista oficial do Atlético de Madrid. E estava lá uma entrevista ao Jorge Mendonça. Jorge Mendonça, mas quem é que é? Pá, comecei a ler, isto é interessante. E então liguei para a Embaixada de Angola, em Madrid, e encontrei-me com ele. Pá, e é um senhor simpaticíssimo, muito humilde, que fala, marquei um gol na final da Taça das Taças, fala como se fosse, olha, vou ali, quero um café com pastel de nata. E essa humildade e esse à vontade para falar das suas memórias deixou-me comovido e pareceu-me necessário falar dele num momento propício. E neste, nos 20 maiores, eu tinha que incluí-lo. E já valeria a pena este livro para, sim, sim, para conhecermos melhor a história então de Jorge Mendonça, mas há outros goleadores do futebol português. Aliás, o primeiro deles, uhum, é o Pinga. Pinga, é verdade. Fala um bocadinho do Pinga, fiquei curioso também. Portanto, esse livro tem a particularidade de, sem querer, abrir com madeirense e fechar com madeirense. Pinga e Ronaldo. Eu só dei conta disso há coisa de duas semanas ou três. Uau. Já estava o livro nas bancas e nem sei se fui eu que cheguei a isso ou foi alguém que me... Olha lá, tu já percebeste. É verdade. E aqui foi mesmo uma questão de sorte, não é? Porque os goleadores estão organizados, por assim dizer, por ordem cronológica no que diz respeito ao nascimento, não é? Isso mesmo. E o Pinga foi o primeiro, não é? Nasceu em 1909 e era um madeirense. Jogou onde? Jogou no Marítimo, primeiro, e depois foi para o Porto, onde fez uma carreira formidável, ao ponto de, depois de ter abandonado o futebol, cada jogador do Porto e até do Sporting e do Benfica, Quando ia para lá como reforço, este é o grande reforço do Porto desta época, depois faziam jogos e os jornais diziam não é tão bom como Pinga ou está ao nível de Pinga. E isso era a referência? Era a referência. Portanto, isso define um pouco, não, aliás, define totalmente a categoria do Pinga, que era um jogador com uma imensa capacidade técnica, tática também, porque era um jogador muito cerebral e que não corria para a frente, era um homem que até gostava às vezes de receber a bola e de partir para o ataque, não era muito comum, estamos a falar dos anos 30 e 40, não é? Onde o futebol era mais materruando do que agora, e o Pinga marcava imensos golos, imensos, e até na seleção, e Portugal na altura não era nem sequer pertencia à segunda divisão mundial ou europeia, estava muito abaixo disso, do Pinga conseguiu um assinalável rácio jogos e golos na seleção. Designámos o Pinga para abrir o livro e para abrir o apetite, esperemos nós. Olha, muito bem. Eu estou a aprender imenso com a vida do Rui Miguel Tavares aqui às Madragoas, que ainda não falámos dos mais óbvios, precisamente pois. Porque eu gostava de falar aqui sobre estes nomes menos conhecidos que são recuperados aqui pelo Rui Miguel Tavares para este livro Fome de Golo, os grandes goleadores do futebol português. Relembro, é uma edição do Clube do Autor. Devem adquirir este belo livro do Rui Miguel Tavares. Nós por aqui também vamos ouvir belas vozes e vamos ficar agora com a voz da Sara Correia. Ela editou um disco no ano de 2018, disco de estreia da Sara Correia. Este é um dos bons temas desse disco, chama-se Quando o Fado Passa. Parem os motores e as buzinas, as intrigas, há meninas, falem baixo que o fado vai cantar. E quando o fado canta, quer alguém para o escutar. Parem as campanhas e as listas, os talheres dos turistas, falem baixo que o fado vai cantar. E quando o fado canta, quer alguém para o escutar. Sai vestido de magala, nem um ai, há silêncio na sala. E se vem de chale bem comprido, só tira na pressa do corrido. Solta a língua, aquece o corpo em brasa, faz do botequim a sua casa. Quando se apaixona é perdição, cresce em triplicado coração. Parem manifestos e tambores, que esperem urgências e favores. Muita calma, que o fado vai passar. E quando o fado passa, quer alguém para o olhar. Parem os piropos e as obras e as queixas das más sogras. Haja alma, que o fado vai passar. E quando o fado passa, quer alguém para o olhar. Sai vestido de magala, nem um ai, há silêncio na sala. E se vem de chale bem comprido, só tira na pressa do corrido.

aqui recriado no novo disco do Jorge Fernando. O disco chama-se De Mim Para Mim, e este Gumbadá recriado com outras vozes, com uma outra roupagem, ficou uma maravilha, e vale a pena ouvir este disco do Jorge Fernando, tem belíssimas canções, chama-se De Mim Para Mim. Também vale a pena ler este livro do Rui Miguel Tovar, Fome de Golo. Estamos a falar sobre goleadores do futebol português. Já falámos de Pinga, de Jorge Mendonça, nomes menos conhecidos do grande público. E a Kini também já falámos. Nuno Gomes. E eu, aproveitando aqui para falar sobre vários numa assentada, e começámos esta conversa também a falar um bocadinho sobre esse aspecto poético do futebol. Uhum. E alguns destes nomes estão também associados a imagens que depois ficam num imaginário que não é apenas um imaginário futebolístico, é um imaginário cultural, por exemplo. Aquela imagem de José Águas com a taça dos campeões do Benfica é uma imagem do século XX português, não apenas do futebol português. Ah, claro. Aquela outra imagem de Matateu, belíssima, em que ele aparece todo no ar com aquele pontapé acrobático. Sim. Ou seja, aqui mais do que falar sobre futebol, também acabas por falar sobre imagens e sobre nomes que entraram no imaginário de todos nós, não é? Sim, essa do José Águas até é bastante curiosa, porque de facto os anos 60 foram muito importantes para o futebol português e para a sociedade portuguesa através do futebol, porque Portugal era um país fechado ao mundo e assim foi até os anos 70. E pensar que jogadores brilharam tanto lá fora nesse período em que nós não sabíamos nada, desconhecíamos o que é que se passava para lá, não é? Nós não sabíamos nada da vida em Espanha, quanto mais em França. Essa imagem do José Águas é forte porque representa a tal resiliência que nós, e que qualquer povo terá certamente, mas nós temos certamente, os descobrimentos comprovam isso, e depois o futebol dessa altura também, que é a capacidade de superação perante o desconhecido, porque nós não sabíamos quem é que era o Rapid Viena ou o Barcelona. Tínhamos uma noção, ok, o Barcelona lidera o campeonato, mas... E temos aqui de criar um contexto, é que a década de 60, não, as coisas não são como são hoje. Claro que não. Hoje em dia o Rui Vitória pode passar uma semana a ver vídeos do adversário. Nem sempre resulta, dizer, aqui com o benfiquista um pouco desiludido, mas é verdade, não é? Os treinadores passam o tempo a ver vídeos dos adversários, as equipas conhecem-se muito bem umas às outras. Na década de 60, ainda para mais num país fechado como era Portugal, as coisas não eram tão fáceis. Não eram fáceis. Isso também, por um lado, demonstra que o futebol também era mais engraçado e mais poético, como tu falaste, porque como treinador, nesse caso o Bela Gutmann do Benfica, só sabia dos seus jogadores, ele trabalhava os seus jogadores sem pensar nos outros, não é? Exato. Porque agora muitas vezes é atenção ao canto do adversário, porque o número 8 vai marcar para fora da área. Pronto, e na altura não havia esse... Na altura é, nós vamos jogar assim. Dos outros que se acomodam. Que se acomodassem. Nós vamos jogar assim. E o Benfica fez imenso furor nos anos 60. Foi bicampeão europeu, 61 e 62. José Águas marcou nas duas finais. Foi o capitão das duas finais. E é esse o lado épico de Portugal nessa altura, é ter capacidade de se mostrar ao mundo através do futebol, já que de outra arte era impossível, porque não havia cinema, não havia teatro e não era visto lá fora. O futebol ultrapassou esta fronteira que era muito rígida, um muro altíssimo, que Portugal fez questão de o construir, e foi à conta do Benfica, mas também da seleção portuguesa, do Sporting, que ganhou a Taça das Taças em 64, claro. Da seleção portuguesa, que foi campeã nacional de Júniors em 61, um mês antes do Benfica ser campeão europeu. Uma conquista não muito falada, um bocadinho esquecida, mas que de facto é incrível também. Foi incrível. A tal excelente participação da seleção em 66. Isto... E aí até tem mais mérito, porque de facto é estar um mês e tal no estrangeiro, a viver no estrangeiro, não é? A viver em Inglaterra. Exato. Não é ir e vir, não é ir fazer o jogo e voltar, pronto. Conhecemos Paris e Viena, mas não respiramos essa cidade. Ali não, ali foi estar um mês em Itália e Inglaterra e dar, de facto, o que falar. E saber lidar com a pressão de ser conhecido, porque, de facto, Portugal deslumbrou no primeiro jogo, deslumbrou no segundo, no terceiro deu 3-1 ao Brasil e depois deu 5-3 à Coreia do Norte. Ou seja, Portugal partiu como, nitidamente, como um adversário de sumenos importância, mas foi crescendo, ganhou uma impulsão brutal e soube lidar com isso. Os jogadores queriam jogar futebol, não, aquilo não lhes subiu à cabeça, aquilo não prendeu as pernas, eles jogaram porque sim, porque, lá está, é jogar o jogo pelo jogo. E na altura havia esse sentimento no futebol que fez com que nós ultrapassássemos fronteiras e fôssemos conhecidos em todo o mundo. E há aquela imagem, por falar em imagens, o Eusébio a chorar e a chegar a Portugal com o boné da polícia. Essa troca de as coisas eram muito diferentes. Sim, sem dúvida. Essa troca de gestos, não é? Portanto, o Eusébio marcou 9 golos, mas não foi só os 9 golos. A humildade dele também comoveu aquela gente toda. E então, do polícia ter lhe dado o chapéu é um sinal de gratidão e de, olha, obrigado por tudo o que eu vi no último mês. E a forma como o público inglês ainda reage sempre que ouve falar de Eusébio é incrível. Sim, incrível. Sem dúvida. Tantos anos depois. Pinga, Peiroteu, Rogério Pipi, Vasques, Matateu, José Águas, Torres, Jorge Mendonça, Eusébio, Arthur Jorge, Yazaldo, Nené, Manuel Fernandes, Jordão, Gomes, Iaquini, Pauleta, Jardel, Nuno Gomes e Cristiano Ronaldo. São estes os 20, incluídos aqui neste livro Fome de Golo, os grandes goleadores do futebol português. Há também, curiosamente, e estes são nomes de matadores, não é? Como se costuma dizer, e ainda se pode dizer matadores, hoje em dia este tipo de expressões às vezes é complicado, mas aqui neste caso... matadores do futebol português, apesar desse lado fatal, não é, no jogo de muitos deles, há também, muitas das vezes, e tu há bocadinho falaste um bocadinho disso, um lado melancólico e até, depois do futebol, a forma como alguns se afastaram do jogo, e estou aqui a olhar, por exemplo, para o nome de Jordão. Há aqui uma melancolia e uma poesia, voltamos, também interessante, não é? Sim, o caso de Jordão é um caso paradigmático, é incrível da forma como ele se afastou do futebol para se dedicar a outra arte, a pintura, e não querer falar mais de futebol. Ele que foi um jogador único. E que brilhou em dois dos grandes, não é? Sporting e Benfica. Sim, aliás, do termo único é porque foi o único jogador a ser melhor marcador do Campeonato Nacional da Primeira Divisão, como jogador do Benfica e do Sporting. Okay. Já houve de Porto e Sporting, o Jardel. É o caso mais... fácil. Sim. Mas o Jordão, de facto, é uma figura que vai sempre, pelo menos que é agora, uma figura desconhecida, no sentido em que ele nunca abre o jogo. E ao nunca abrir o jogo, ficamos sem saber. Mas este rapaz é bom rapaz. É muito curioso. É um ótimo rapaz. Como é que ele lidava com a pressão? Eu sei que ele era para mim, um jogador fenomenal. E depois, que era uma pessoa extraordinária, muito, muito humana, tanto que, uma vez, um jornal desportivo dos anos 80, que se chamava o Offside, no dia em que fez 2 anos de vida, abriu um concurso. E o concurso era escrever a melhor frase sobre o Jordão e ganhava o direito a entrevistar o Jordão. Pronto, ok, sim senhor. Um senhor de Vila Nova de Famalicão ganhou esse concurso. Como sempre, em qualquer concurso, é sempre alguém de Vila Nova de Famalicão. Eu pelo menos tenho essa ideia. Fica aqui em ata registrada, próximo Euromilhões. E de facto, pronto, cumpriu-se, ele entrevistou e perguntou... perguntou ao Jordão onde é que estavam as botas com que marcou o golo ao Dassaev, o penalti ao Dassaev, à União Soviética, que nos permitiu ir ao Europeu 84. E o Jordão disse, tenho as botas lá no estádio do Sporting, em Alvalade e tal. Quer as botas? Ele disse que sim. Uau, incrível. E ainda hoje ele tem as botas. Incrível. Isso, portanto, é... isso é um documento histórico e que diz bem da... Lá está também o total desprendimento do Jordão em relação a tudo. Botas, ok, marquei um gol de penalti, mas Não quer saber, eu vou dar as voltas. Incrível, essa história não conhecia, é de facto fascinante. Olha, Rui, já não temos muito mais tempo, mas eu queria falar um bocadinho de um goleador mais antigo e outro mais recente. Uhum. E não sei se sabes, não é no momento em que as pessoas estão a ouvir esta conversa, não é no dia em que as pessoas estão a ouvir esta conversa, porque esta conversa é gravada, mas no dia em que estamos a gravar a conversa, hoje é dia do violino. E, portanto, é verdade. Não sei, isto não interessa para nada, mas dá jeito para fazer este tipo de pontos. E neste dia do violino, queres falar sobre um dos violinos? Ok. Tenho aí, de facto, o Peiroteu, não é? Era o maior violino de todos, era o maestro daquela orquestra. De facto, é um jogador... Um dos cinco violinos, ímpar, né? Do Sporting. É, um dos cinco violinos. Um jogador ímpar. Não se acredita a quantidade de golos que marcou em tão poucos jogos. De facto, são 331 golos em 197 jogos da primeira divisão. Isso dá uma média absurda de golos que nunca foi ultrapassada e jamais será, porque não é daqueles tempos em que os avançados eram claramente superiores aos defesas, em que não havia esquemas táticos, por assim dizer, e de facto os goleadores faziam muitos golos. O Peiroteu, nesse registro de todos fazemos golos, ele fez mais golos ainda. É incrível, e comparando aqui com, embora tenham jogado em décadas diferentes, e depois há sempre esta conversa das comparações, o futebol é diferente nesta época, é diferente noutra, seja como for, em 393 jogos, Peiroteu fez 635 golos, o que é isto, meu Deus? Eusébio fez 638, de facto é muito golo, mas em 614. O que também, portanto, é meritório ter uma média superior de golo. Obviamente, mas... Sempre que o Eusébio tem um pormenor que a mim me fascina, sempre me fascinou, que é foi operado 6 vezes ao mesmo joelho. Uau, foi incrível. Não é? Ser operado ao joelho e mesmo assim estar sempre vezes a competir e marcar esses golos todos, dá que pensar, de facto, que ele era uma força da natureza. Ele era operado e sequer 2 meses depois estava aí como se fosse... Agora não, agora é o período de adaptação, agora começou a correr, agora é o tempo, agora não pode jogar porque o campo está encharcado e os defesas são maus. Na altura era faca na liga e ele marcava golos que se desunhava. É incrível. Mas aí, para terminar, escolhemos aqui um... Podíamos falar-te sobre tantos outros, mas também eu acho que perderia a graça falar sobre todos eles, tem mesmo de ler o livro, mas vamos escolher aqui um. Já falámos do Nuno Gomes, já falámos um bocadinho do Pauleta. Há este impressionante Mário Jardel. Ah, sim. É um dos três estrangeiros do livro, não é? E a Valdi e a Kini. Consegui pôr dois Ys no mesmo livro. Exato. E Jardel. Jardel, o que fez no Porto é... inacreditável, mas obviamente que já houve também grandes goleadores no Porto recentes. O Jackson, para mim, é uma referência, até será em certa medida superior ao Jardel, porque o Jackson foi capitão da equipa, foi um bom porta-voz, porque ele nunca fugiu aos jornalistas, e foi um jogador muito elegante. O Jardel não era elegante, o Jardel era um goleador. Mas era um jogador, não sei se vais concordar comigo, o Jardel era despretensioso, a forma como ele estava em campo. Sim, sim, é verdade. Quem é que vai dizer? Este tipo parece que acabou de sair de um churrasco brasileiro, que é uma maravilha. Sem dúvida. Um rodízio qualquer. Sim, sim. Está ali com uma postura completamente, às vezes parecia desligado, do próprio jogo. É um termo bom. E de repente, lá dentro. Aqui lá dentro, muitas duas, vezes. Três, quatro, né? Impressionante. Ele fez história no Porto, claro. Também teve a preciosa contribuição de uma equipa formidável, com os Alvico e o Drolovi, que eram os seus maiores amigos do golo. Mas havia Capucha, havia Sérgio Conceição, havia muita gente boa. E depois, ele teve a capacidade de construir o seu nome no Sporting, o que também é altamente meritório. Numa época memorável. Memorável, sim, sim, sim. Sim, 42 golos no campeonato, mais de 50 em toda a época. Ganhou a Bota de Ouro, mais uma. Porque será? Porque será? Exato, aquele slogan dele, da camisa. E depois era isso, pronto, a forma como ele não sabia esses truques do futebol, ele queria exibir-se no bom sentido. E então tirou a camisola, não sabia que era... que a publicidade não era... Não podia fazer publicidade porque ele era inocente, e a piada também tem essa, é que o Jardel era de facto um goleador inocente. E é curioso, desculpa interromper-te, Rui, mesmo hoje, quando o Jardel dá entrevistas e depois de um, foi logo a seguir a essa época memorável no Sporting, houve ali um período de decadência mesmo, ainda hoje, quando o Jardel dá entrevistas, há pouco tempo estive a ler uma entrevista bem recente do Jardel, há uma inocência ainda na maneira como ele fala. Pois, ele é inocente. E ele ainda acredita em que vai fazer qualquer coisa ligada ao futebol, e pode fazer, obviamente, mas mesmo enquanto jogador, ele ainda há bem pouco tempo acreditava que ainda poderia. Isso é inacreditável, não é? Isso arrastou a vida toda, porque ele marcou gols em todo o lado. Em Inglaterra, em Itália, na Austrália, pronto, mas na Turquia. Mas onde ele esteve realmente um fora de série foi no Grêmio, com o Scolari e a treiná-lo, e depois no Porto e no Sporting. Foram, de facto, três clubes onde ele ganhou uma fama imensa, e dá que pensar, se ele não caísse em desgraça, o que é que era feito o Jardel e o que é que era feito o próprio Sporting? Porque, de facto, o Sporting também se arrastou um bocadinho. Sim. Porque estava dependente daquele goleador, que mesmo na época decadente, marcou 11 golos no campeonato. Sim, 11! Sim, sim, sim. E foi de longe o melhor marcador da equipa. Portanto, a decadência também, naquele primeiro ato decadente, o Jardel ainda era uma pessoa que tinha ali, a baliza estava lá, ele sabia onde estava. Estava sempre no horizonte, não é? E isso é impressionante, e dá que pensar no sentido em que há jogadores que são famosos porque são realmente fenomenais, como o Ronaldo Fenómeno, não é? Estou a falar do Brasil. E depois há jogadores que são mesmo goleadores, e o Jardel podia ser um goleador ainda maior, se não tivesse sido arrastado, claro. Reta final deste programa, grande Mário Jardel, e falaste há bocadinho do Durovic e do Zaovic, ele no Sporting também contou com a preciosa ajuda de João Vieira Pinto, mais, inspiradíssimo, verdade, também, verdade, nessa época, verdade. E ele próprio também, não um goleador ao nível destes, provavelmente na quantidade de golos, mas também marcou muitos golos e tinha um jogo de cabeça fenomenal. Como é que é possível, tão baixinho? Sim, o João Vieira Pinto tem... tem 20, acho que são 26 golos na seleção, aquele, e a maioria é de cabeça. E aquele golo frente à Inglaterra, no Euro 2000, é... Mas aí foi de cabeça rasteira, não é? Aí foi voo rasante. Incrível. Mas ele era de facto muito, muito, muito ardiloso dentro da área, e conseguiu uma série de golos de cabeça, e também nas competições europeias, Benfica e Sporting, ele conseguiu um número generoso de golos de cabeça. Isso é, não se explica, de facto é só visto. Rui, muito rapidamente, qual é que é o teu goleador preferido? Vamos lá. Goleador preferido? Destes 20, vá. Goleador preferido... Vais dizer que é o Jorge Mendonça? Provavelmente. Não. Então, para isso, de sentimento, diria o Iaquini. Iaquini, aquele, okay, que mais me... Aquele que eu vi e que mais me identifico. Mas aquele que eu acho que teve uma carreira mais de esforço e mais de garra, Pauleta. Acho que é um exemplo, acho que qualquer miúdo, seja no interior do país, seja fora do país, seja numa ilha remota, deve olhar para o exemplo do Pauleta e pensar, eu também posso ser jogador de futebol, porque é preciso ter o foco no futebol, e Pauleta teve esse foco e conseguiu ser uma figura lendária. Tantos golos marcou aquele homem. E é um dos goleadores incluídos neste livro do Rui Miguel Tavares, não temos mesmo mais tempo. O futebol é assim, é sempre um motivo para... Já está, descontos e não sei o quê. Isto vai ser uma... Amanhã vai ser falado. Emissão de rádio que nunca mais acabava. Eles estavam à espera do quê? Rui Miguel Tavares, convidado esta noite das Dragões, a propósito deste livro, Fome de Golo, os grandes goleadores do futebol português. Falámos aqui sobre alguns deles, sobre outros nem sequer tivemos tempo de conversar. Por exemplo, vejo aqui Rogério Pipi, uma figura meio mítica do futebol, sim, do Benfica, sim. Ou até o Manuel Fernandes, ou também o próprio Cristiano Ronaldo, que de facto é uma máquina de fazer golos. Mas para conhecer melhor cada um destes nomes, até mesmo de ler o livro Fome de Golo, do Rui Miguel Tavares. E terminamos com Ana Moura. Eu estava aqui a escolher o nome, vamos terminar de forma simples, como alguns destes goleadores não inventavam muito, também assim vamos terminar esta conversa com Desfado. As Madragoas regressam amanhã. Para todos, um forte abraço. Destino, que eu não creia no destino, e o meu fado é nem ter fado nenhum.